escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Hoje, sábado, 10 de dezembro de 2011, inicia-se neste preciso momento a emissão número 60 e quê? 3. 3 de escolhes... 3? Ah, 3. 63, escolhes tu, escolho eu. Neste recanto radiofónico, que é como sempre apresentado pelo Carlos Bonaparte, que está aqui comigo. Nuno Miguel, hoje estado de greve. Adiou a greve 24 de novembro para hoje, porque não lhe apetece trabalhar. Carlos Bonaparte, faça a sua introdução, senão leva na fuça. Também leva na fuça. É só isso? É só isso, leva na fuça. Pronto, assim está bem. Agora já posso introduzir. Já introduzir o quê? E onde? Não sei. Quem? Então, hoje, pela primeira vez, sábado 10 de dezembro, chega uma emissão, que eu não lembro, posso estar enganado, espero, acho que não, chega uma emissão dos Colhos sem ouvir a emissão anterior inteira. Ah, que desgraça! Esta semana andei fora dos computadores das rádios e só ouvi quase a primeira parte inteira ontem à noite. E agora? Bate-me! Ah, olha, só não quero te ajudar. O que é que és? Eu tive a virar o teu esta semana toda. Foi, mas já foi no domingo. Pois foi, mas eu vi até a parte do coisa. Olha, eu já vi ter gente a falar de fundo também. Porque é? Os nossos companheiros a falar de fundo. É para confundir as pessoas. Mas dizia eu o quê? Eu vi até a parte não sei o que esta semana. Ouvi até ao final, mas eu de outra vez só vi até a Lady Gaga da autorização ao namorado, ao irmão. Não, o irmão é que tem de dar autorização. Exatamente, a mesma coisa. E depois ouvi, o que é que eu ouvi depois? Ah, ouvi até ao final. Eu achei engraçado uma coisa, mas já não me lembro o que era. Ah, tá bem, pronto. Essa parte por acaso foi boa. Saiu-me bem. Deve ser aquela em que acabaste o programa mais tarde. Ah, pois foi! Foi o fim. Foi aquela em que falaste de russo. Ah, porque foi. Era as eleições do Brasil e a minha Putin. Então até à próxima, né? Uma semana tem 7. Não é Putin! É Putin! Eu disse Putin? Não, no programa disse Putin. Vladimir Putin e Dmitry Medvedev. Mas isso está a gerar uma controvérsia. Não sei se ouviste, há fraude, suspeitam de fraude e já não investigar. Porque houve mortos que votaram e tudo. Parece que voltamos ao tempo do Salazar. Ah, mas na Rússia, ainda ontem, e para quem ouviu Nós e o Mundo, ainda ontem ouviu falar de mim, ainda ontem me ouviu falar precisamente sobre isso, sobre a hostilidade russa, porque... sabes que eu estou muito preocupado, sabes? Não sei. Para os ouvintes, até uma prova que nós estamos a gravar hoje, né? Nós estamos mesmo a gravar hoje. É, estamos a gravar hoje. Podíamos estar a gravar ontem, mas não, estamos a gravar hoje, neste momento. Ah, sim, hoje dia 10. Diz assim, estamos a gravar no sábado, dia 10, estamos a gravar hoje. Claro que estamos a gravar hoje, porque quando gravas é sempre hoje, naquele dia. Mas dizia eu que a prova que estamos a gravar neste dia 10, sabes que eu ontem fiz o Nós do Mundo, falei sobre aquela situação do novo Tratado Europeu, no fundo. Que eu nem sequer cheguei bem a perceber se são todos os países que aderiram menos o Reino Unido ou se foram menos 4 países que não aderiram. Não sei. Porque aquilo que eu percebi inicialmente tinham sido 23 países e não 26, mas hoje de manhã já li 26. Mas dizia eu que ontem falava no crescente poderio alemão, que era um bocadinho perigoso dado o crescente proporcional, por um lado, do poder, da influência política da Alemanha na Europa e por outro lado da força neonazi na Alemanha, que são de forças independentes, mas que estão a crescer proporcionalmente. E falei que, certo que a Rússia também é um país que já esteve, digamos, o mundo nas mãos, praticamente, não é? Mas... Não foi a Rússia, foi a União Soviética. Exatamente. Mas a Rússia ainda hoje é um país que assusta, digamos assim, que mete respeito. É o maior país do mundo, não é? Claro que assusta. Olha só o tamanho daqui. E não é só por isso, porque eles têm, pela força que eles têm, pelo poderio bélico que eles têm. Bélico. A verdade é que... Foi o que eu disse. Tens bélico. Bélico. Tens bélico. Vamos já ouvir. Tens bélico. Não, mas tu tens bélico. Estás a dizer que tens bélico, mas vou dizer que tens bélico. Por que és isso, bélico? Bélico. Bélico. Bélico. Bélico. Continua. Pronto. Mas dizia eu então que... O poderio bélico. Mas dizia eu então que a Rússia é independente desde 91, ou desde 92 oficialmente, creio. Mas a verdade é que a Rússia mantém-se, de facto mete respeito, mas já desde aquela altura. A Alemanha, em menos de 150 anos, foi responsável por duas guerras mundiais, sobretudo pela Segunda. Esteve durante muitos anos, foi durante muitos anos palco da Guerra Fria, mas é verdade. Em menos de 50 anos, em 30. 31. Não, estou a dizer em menos de 150 anos. Sim, exato, pois. Não, tu sabes, em menos de 50 anos a Alemanha foi, não sei o que, por duas guerras. Não, foi em menos de 50, foi em 31. É menos de 50, de facto, mas por vezes em 30, em 30, 31 é a mesma coisa. Não é isso, eu disse em menos de 150. A Alemanha é independente desde 1871, se não estou em erro. Em menos de 150? Pois. Ou seja, desde que este país nasceu em 1871, oficialmente, creio que foi em 1871 que se tornou independente. Desde essa altura que já se geraram duas guerras mundiais. A Alemanha esteve durante muito tempo, no fundo foi palco da Guerra Fria. E porquê? Porque pronto, tínhamos aqueles dois blocos, não é? De um lado a União Soviética, do outro os Estados Unidos. Não foi palco da Guerra Fria. A Guerra Fria não teve palcos. É, simbolicamente. Simbolicamente, a Guerra Fria... Mas não houve guerra na Alemanha. A Guerra Fria já... De 45 até 90, não houve, em 89, não houve propriamente guerras. Olha a hostilidade, não é? Olha a hostilidade. Não guerras, pá! Não andaram aos tiros e às batatadas uns com os outros, pá! Mas estás a chamar ninguém. Mas tu és que queres me interromper, ou quê? Mas também, é assim, mas também não houve guerra... Também não, a Guerra Fria é uma questão... É uma designação simbólica, não é? O palco da Guerra Fria também é outra designação simbólica. A verdade é que... Pronto, digamos... quer dizer, de repente a Alemanha cresce e está a acontecer o que aconteceu na altura... Os países estão... bem, a Alemanha, o país a renascer, que bom, vamos incentivar, vamos dar força, só que as coisas estão com proporções que me preocupam. Então, o que é que isso tem a ver com a Rússia? O que é que isso tem a ver com a Rússia? Tem a ver com o facto de ter falado na Rússia ainda ontem, à conta da situação da Alemanha, e ter falado na Rússia. Está bem. Pronto. E agora? Que me preocupa, mas estou mais preocupado com a Alemanha do que com a Rússia. Mas pronto, mas não me surpreende essa situação do Vladimir Putin. Porque... Mas o que é que tem a ver as fraudes eleitorais com o poderio da Alemanha na Europa? Tem a ver, nada. Assim, nada, mas... Bem parecia. Que... A tua cala, para quem é que estás a falar hoje? Estás a falar demais hoje, já, ainda agora começamos, estás a dizer há 7 minutos e meio e já estás a falar demais, pá. Não fala mais hoje. Então não fala, vamos mais embora. Olha, caralho, chega para lá. Ou fala no cesário. Mas fala no cesário? Só fala no cesário. Sim, fala no cesário. Ora bem, nós hoje, a primeira música, temos a Coreia da Breta. A primeira música vamos escutar de um grupo que foi formado em março de 1981, pelos vistos em Lisboa. Quem foram os seus homens fundadores? Paulo Pedro Gonçalves, primeiro prémio. Guitarra. Carlos Maria Trindade nas teclas, José Almeida na bateria, Rui Pregal da Cunha na voz e o grande, o enorme, aquele que mede 2,5 metros, Pedro Aires Magalhães no baixo. Já sabem quem é, senhores ouvintes? Estou a falar dos Heróis do Mar, que trazem uma música que, para mim, na minha opinião, na minha perspectiva, na minha teoria, é das melhores que já se fez em Portugal, em português. Pois, tendo em conta que essa música... Ah, ainda não posso dizer. Sim. Essa música qual é? O que é que foi? Diz lá, não sei se não ia falar mais. E dizer que essa aí é dos Delicate... ai, como é que se chama? Pois, quando me lembrares a vida. Sim. E então, claro que... Não conheço. Isto também são Joaquim Espelágios, estes. Também foram copiados. Não conheço o original. Claro que o nome do grupo foi retirado, estes homens sempre... a puxar para o nacionalismo, foi tirado o primeiro hino nacional português, que se chama A Portuguesa, sabias? Podias saber. Mas para cá, olha carraças. Bem, eu estou a falar carraças, também dos Heróis do Mar, porque mosquitos. No fim de semana passado, ou há duas semanas, já não me lembro, um dia destes, no Top Mais eles apareceram, três deles. Um deles era o Pedro Aires Magalhães, um deles era o Rui, o outro não lembro quem era. Que bonito. Porque lançaram não sei o quê e depois estão a perguntar se eles vão ou vão, vão, não vão. Quer dizer, a resposta deles indiretamente, eles não disseram isso, mas o que eu percebi foi, se alguma editora se avançar e não tivermos custos com isso, nós voltamos a dar concertos, até destes. Claro. Só que eles disseram que, os Heróis do Mar para voltar para cantar o que era antigo, não. Mas para uma coisa nova, para sermos criativos, aí já alinhava em voltar e tal. Pronto, portanto, um dia desses, esperem, pode ser que os Heróis do Mar apareçam aí outra vez. Juventude, que não sabe quem é, Fiquem a saber quando os heróis mais... Irmar, foi, Irmar. Quando os heróis mais foram fundados, eu já tinha 56 anos. 55. Yeah. E, portanto, lembro perfeitamente a juventude que não se lembra há de ouvir. Yeah. Vamos ouvir o primeiro single da história dos Heróis do Mar. Continha A Brava Dança dos Heróis. E continha, foi em agosto de 81. E continha também esta. Que diz que ao redor desta fogueira, enquanto as armas cansam, eu ergo os meus olhos aos céus pelas estrelas dos teus. Diz lá, se não é bonito. Amada senhora, morro de paixão. A letra diz que é difícil. Ao redor desta fogueira, enquanto as armas cansam, o peito rasgado de amor troa. O que é troa? Não sei o que é troa. Troar de o rufar do tambor. Sim, troar é o a troada. Pois, também. Mas é, bom, eu ouvi esta música pela primeira vez, não sei onde, não sei quando, mas quando a ouvi, fiquei, é daquelas músicas que se ouve e tal, fica vidrado. Então pronto, já tinha guardado para um dia de escolher, vamos a melodias nacionais, toca-me, até porque há uma coisa curiosa, o título desta música, já há muitos anos que eu ouvia dizer que era uma palavra que só existia em português. Em Portugal. Uhum. E realmente, quando se vai, por exemplo, os espanhóis, nem sei como é que dizem. Os espanhóis não dizem. Dizem falta, língua. Pois, o inglês é I miss you, I sinto a tua falta. Mas a palavra mesmo, saudade, que é o título da música, é uma coisa tipicamente portuguesa. E que também! Então diz lá. Nem que falas disso. Sabes que eu consegui fazer a análise etimológica da palavra saudade. Ora, diz lá, vem um poço de sabedoria a seguir. Saudade. Sinónimo de idade de saúde. Ora, quando as pessoas estavam doentes, diziam ter saudade, digamos assim, na palavra, digamos a expressão original, não seja, não posso dizer, não sei especificamente qual seria, mas a verdade é que as pessoas começaram a juntar as duas palavras e esta idade de saúde, ou saúde pela idade, começou a ficar aos poucos saudade. Esta palavra deverá ter-se começado a utilizar mais, digamos, nesta região, precisamente, na região do Douro, porque era uma região bastante pobre, e também daí não sofrer grande influência, digamos, não haver aquela situação do castelhano, porque na altura em que esta palavra deverá ter começado a ser utilizada, já havia, digamos, uma... Portugal já tinha as suas fronteiras definidas e... Ainda que houvesse o galaico ao português, possivelmente já não havia aquela influência. Havia o português e havia o galego, não é? Já não havia o galaico ao português como língua única. Já era, as duas eram dissociáveis. E porquê que eu... Onde é que eu terei de eventualmente buscar essa junção de idade de saúde, saudade? A verdade é que, aos poucos, essa expressão, saudade, idade de saúde... Começou a ser associada a uma coisa boa. Não é? Porque a idade de saúde, não é? O tempo de saúde, na altura a experiência média era muito baixa. E era fácil chegar-se a essa saudade da idade de saúde. Ora, começou-se então a associar aos poucos essa saudade a uma coisa boa. Portanto, quando nós hoje dizemos que temos saudades, no fundo, sentimos falta de uma coisa boa. Claro que, assim, há uma palavra mais universal para saudade, que é a nostalgia. Mas esta saudade veio precisamente daí. Esta é a junção das palavras idade de saúde. Mas tu sabes essas coisas todas? Basta, primeiro, algum conhecimento histórico que adquiri na escola. E depois basta pensar um bocadinho. Tu foste o que inventaste isso agora? Agora não. Também. Já tinhas inventado e agora voltaste. Esta análise já eu tinha feito há uns tempos. Há coisa de 3, 4 semanas. Sabes que os Heróis do Mar surgiram com um visual muito vanguard, muito moderno, diferente, que apresentava uma ruptura com o... Porque foi numa época em que a memória do Estado Novo ainda estava muito fresca. Sim. E as letras de canções que exaltavam Portugal, o que é que fazia lembrar? O Orgulhosamente Sós. No Portugal, a glorificação de um Portugal passado. E isso não agradou muita gente. E na altura muita polémica à volta deles. Porque eram acusados de nacionalismo exacerbado e até fascista e neonazi. Sabias? Já era de calcular. Não, mas não sabia, mas calculava. Agora estou a ler a confirmação. e alguns membros da Bama afirmaram que estavam proibidos de atuar a som do Rio Tejo. Compreendo. Compreendo, quer dizer, nessa ideologia, se nessa ideologia, compreendo. Eu lembro que eles, em 84, se não me engano, eu soube nisso quando vi no outro dia na RTP Memória, eles foram convidados do Herman para o Serafim Saudade, aquele espaço do Serafim Saudade, do Tony Silva. Tony, love, love, singing along. Meu nome é Tony Silva. Ora, só para dizer, por exemplo, Portugal, os ouvintes que nos estão a ouvir já sabem que nós estamos a ouvir por nada de nenhum. Mas como é a rádio pública, não é pública. E então nós... eu lembro de ver isso e eles foram eleitos naquele ano, acho que em 84, a melhor banda da Europa de funk. Pop funk. Hã? Pela revista Time. Sim, eu... A melhor banda da Europa, do género. Ah, a Paixão é um... Não sei se na altura já devia ser editada, não, mas especialmente já. Porque o fulgor do pop rock começou foi a ter... Foi em 83. Pronto, o que até é conhecido, não é? O fulgor do pop rock começou a cair em 1885, 86. 985. Sim. 6800. Pronto, então, desculpa, foi aqui. Estavas a confundir parte. Com a tua geração. 1985, 86 foi quando o pop rock começou aos poucos a cair. Mas não me surpreende, sabes? Acredito mesmo que o tema que tenha servido de base para essa nomeação de pop funk tenha sido Paixão, precisamente. Se reparas aquela batida tem muito funk que faz lembrar. Tum, tum, tum. Faz lembrar até o funk que nós conhecemos, que é o brasileiro. Em termos de batida, tem muitas semelhanças. Então vamos ouvir o primeiro single dos Heróis do Mar para o Amilcar Caralhadas, uma das melhores melodias feitas em Portugal, com uma palavra que diz muito aos portugueses e que, digo eu, também expressa bem o sentimento da maioria do nosso povo, como já sabemos. Aquela coisa de, ai, saudade, ai, canto é que é, vai dizer que saudade. E então, também em homenagem ao nosso saudade, não morreu a mulher, não. Não. Os Heróis do Mar vão contar. Foi ao bocado era cantar, pá, isto hoje é a tua culpa, começaste a falar demais. Os Heróis do Mar, é o canta quando é conta, o conta quando é canta. Vão interpretar Melodia de 1981. Estás a rir de quê? Nada. Ainda não era reformado nessa altura. Há bons tempos. Música saudade. Está bem? I'm right, tell me. Throw a roof on. de volta, caros ouvintes. Diz agora que é copiando, diz lá que é plágio, diz agora que os Horas Mais copiaram, diz lá. Eu estava a duvidar, mas eu deixei-me ficar calado, porque às vezes quando a pessoa não sabe, não fala nada, não, diz agora que é plágio. É plágio? Não, não é? Pois não. Ah. Mas deste para dizer, eu disse. Ah, diz agora que é plágio. Agora é plágio. Muito bem, não é agora que é. Agora que é plágio. Agora que é plágio. Muito bem. Pronto, está disto, agora vai embora. Tá bem, não, agora é a minha vez. Ah, é, estou a falar. Ai, que maravilha, este não é um espetáculo. É a parte que eu mais gosto, quando está a ser embalado. Ah, vocês, se vocês pudessem ver isto, sabe mesmo tão bem. Estão a ver? Está aqui a câmera ligada. Acho que é uma coisa muito fixe que eu encontrei ontem. Quer dizer, já conhecia, mas ontem é que foi mais a fundo. O que é? É MVM. Não conhecias? Já conhecia, mas estão sempre a mandar coisas não de... a fundo, uma espécie... estágios. Uma espécie de... uma espécie de rádio, não é? Mas em televisão. E agora? Por acaso não sabia dessa parte dos estágios? Estão sempre a mandar, aparecem muitas vezes anúncios para a MVM TV. Ah, é com o Patreon Web também, não é? Pois. Pois. Ora bem, minha primeira escolha de hoje. Exatamente, é o plágio. Não, é... a música que eu vou escolher chama-se Delicate. Ou Delicate, e é... Delicate. E é dos 10 Strand Debbie. Diz o ano, faz favor. A música é de 1939. Que é para dizer que é para 93, porque fica mal. Não é? Que ele estava a dizer que os heróis mar tinham copiado e a saudade é de 91, de 81. Pois, tu sabes o que é? Isto é do hábito. Ti, tudo o que é português é copiar-nos. Não, diz que me disseste. Não. Olha, não ontem à tarde estava a ver o Toy a cantar na televisão músicas do Joe Dassin e Saudades na Rua e o cara. Sim. E eu comentei lá em casa, eu não fazia isto, eu não punha a cantar músicas dos outros para ganhar. Não fazia, pá. Pronto, mas percebes a minha... a minha coisa, isto é tão habitual. Quando eu apanhei, estava a cantar o Um Poudra e vou fazer um mousse chocolate e depois vou comer encore a tua bancada. Bom, eu gostava muito de uma coisa, é pá, isto é mesmo fixe. Eu gostava de uma coisa, uma coisa que a minha professora de francês dizia, que é: hoje vou passear com o meu avec. Pronto. O que é que eu ia dizer? Ah, pronto. Então esta música... Porquê que escolheste esta música? Porquê que escolheste esta música? Porque me apeteceu. E porque tenho uma história. Diz-me qual é. No tempo em que eu utilizava um gravador para fazer programas. Explica-te. Estavas tu a gravar a hora zero. Estava a gravar a hora zero. No tempo em que a hora zero no ia tempo para o ar à meia-noite. À meia-noite. E não. Às 4 da tarde. Do dia. Do dia a seguir acaba por ser no mesmo dia. Não. Me parecia que sabes enterrar. Não, imagina que eu preciso pensar que eu gravo uma missão do Hora Zero de sexta-feira, que era de quarta, por exemplo. Por acaso vai acontecer, mas imagina que fazia isso. Era 2 dias depois. 2 dias e tal depois, não é? Por acaso nunca aconteceu. Mas eu escolhi esta música porquê? Porque ela reporta-me, aliás. Sabes que há uma coisa que eu tenho saudades? Sabes quando, por exemplo... Saudades. Sabes, por exemplo, uma coisa? Tu gostas de... Não. Tu gostas de viver na cidade? Não. Não? Pronto. Não. Mas há pessoas que gostam de viver na cidade. Mas de vez em quando têm saudades da aldeia. Não. Eu não tenho saudades da aldeia porque nunca vivi na aldeia. Pronto, mas as pessoas têm saudades da aldeia e como que vão aquele tempinho para a aldeia, aquele fim de semana, pronto. E eu, não tendo saudades, não querendo voltar para a aldeia, porque isso era regredir de que forma. Sim. A verdade é que, digamos, E espero que os ouvintes me possam ouvir, que neste momento estou virado em relação, digamos, estou contra o microfone, digamos assim. Não estás contra, estás de lado. Estou de lado, são as condições que me permitem. Estamos aqui, tenho que desviar. Esta situação, estes imprevistos técnicos, agora mais ou menos resolvidos, não de todo, dado que estou a ser continuamente desviado, digamos, dos meus estimados e pesados ouvintes. Ah, agora sim. E dizia eu... E depois deixa de demorar muito tempo. Eu não estou à espera que expliques o Danny Keita. Pronto. E então... Ora bem, quando é que foi a última missão que eu gravei, digamos, com esse gravador? Foi por meados de outubro de 2010. O gravador de cassetes? Sim. Tu gravavas horas era no gravador de cassetes? Gravava. Não sabia. Ai, que giro. Não utilizavas o gravador de cassetes. Não me lembro disso. Eu utilizei até outubro. Mas no 2010 ainda gravei muitas horas zeros ali. E porquê que gravavas horas zero no gravador de cassete? Porque o meu microfone, aliás, a minha placa de som tinha ido à vida. Então não era só horas zero? Era tudo. Então para que estás a falar no horas zero? Porque esta música passava muitas vezes na hora zero. Ah, está bem, então tem razão. E eu descobri esta música na hora zero. A música? Sim, descobri esta música dedicada enquanto estava a preparar a seleção para a hora zero. E tu perguntas, mas o que é que isso tem a ver com a aldeia? O que é que isso tem a ver com a aldeia? Desta vez, sim, toda vez. Porque quando estávamos em outubro, ou até outubro, aliás, só a partir de agosto nós tivemos um segundo canal. A partir de agosto e até outubro tínhamos dois canais. Porque continuamos a ter, mas depois já passei para o microfone. Mas, sei lá, foi diferente, sabes? Porque, como é que eu posso dizer? A boca. Era de certa parte, voltar... Ou seja, a parte da aldeia era no sentido de... Na altura em que éramos mais pequenos, digamos assim, em que tínhamos centenas de ouvintes e não milhares. Na altura em que tínhamos o canal 2 a começar e não a Antena Best já com meio ano, sensivelmente. Só faz daqui a uns dias, mas enfim, é mais meio ano do que 5 meses. Já está em meio ano. Não, a Antena Best já está quase a fazer um ano. Não! Nas suas contas já está quase a fazer um ano. Não, houve uma coisa. Antena Best... Foi 20 de junho. Exatamente. Então faz... Eu sei que foi, que eu lembro de vir para aqui, mas não está a chamar ninguém. Pronto, faz a 20 de dezembro. Então pronto, hoje é dia 10, não é dia 19. O que é que eu disse? Lá. Pô, mas... para ti é sempre quase, pode faltar 2 anos, está quase. Mas também te disse... Sabes, estamos quase a fazer 3 anos, ainda não é? É. Mas também ia dizer... Já é mais 3 anos do que meio ano. É que não deixas acabar de dizer, mas eu ia dizer que ainda não são 6 meses, mas de todas as formas é mais 6 meses do que 5 meses e meio. Eu ouvi, tu a dizer isso, e agora? Ah... A Antena então, Web está mais perto dos 3 anos do que do meio ano. Também estou a falar bem. Mas uma coisa é tentar falar com vezes mais de um ano. Tu queres tentar falar com... Não, é quase. Para ti é quase. Não. Estás quase a fazer anos, tu. Pois estou. Pois. Está a ver, falta pouco. Relativamente. Só faltam 4. Está quase. 3. 2. 1. Zero. Serrinha um novo boneco. Sorridente está feliz. Então. Pronto, esta música faz lembrar esse tempo, o tempo em que a Antena Web fechava às 4 da manhã, porque às 2 ia para a Hora Electric Night. Na altura em que deixaram cá ver o que é que havia assim em outubro. Olha como foi quando começou a jogar os teus escolhos, eu também. Aliás, 3, 2, 1. O primeiro ou o segundo escolhos ainda foram gravados. 3, 2, 1. Ainda foram gravados com a... 3, 2, 1, 1. Com aquele... 3, 2, 1. Exatamente. Com aquele locutor? Com aquele leitor. Não é leitor, é gravador. Pronto. E sabes, guardo algumas saudades desse tempo. Sauda a minha mãe que me chama. Saudade da minha macama. Pronto, e é por aí. Saudade, eu vim para aqui e comi uma banana. Eu vinha na rua, ofereci ao cão e o cão cheirou e mandou-me dar uma volta. Não quis a banana. O cão não lhe deu nada. Pronto. Olha, caraças. É... Nostalgia, não é saudade. É nostalgia do estilo dessa coisa. É uma tradução aceitável. Mas, mas sim, tenho algumas saudades desses tempos. Nostalgia. Está bem. Sinto uma certa nostalgia. É verdade, sim, mas era nostalgia. Em relação tempos, aos tempos em que fumava. Em que... Não é? Sinto-me a certa nostalgia em relação aos tempos em que fumava. Exatamente. Mas o que é que eu disse? Mas é isso, pronto, tenho saudades. E eu descobri esta música da Kate precisamente na... Precisamente na... na quando hora, os heróis mais plagiaram isto, não foi? Em 81 plagiaram uma música de 93. Exatamente. Olha, eu fui ao cemitério com o Dom Duarte no domingo, um cemitério no Porto, prando o repouso. Uhum. E está lá um senhor na campa, tem... Nasceu em 1981 e morreu em 1945. A sério? Está lá, na é a primeira vez na vida que eu vi uma pessoa que morreu antes de nascer. Uma categoria. Muito bem. Lá foi ao contrário, né? Nasceu em 1981, morreu em 1945. Foi categoria. Por... Não, nasceu em 1881, só cometeram 900. Ah? Foi professor de Conservatório do Porto e de Leipzig. É isso. Não, mas é pronto. E é jeito de digamos, de também pegando no facto desta música ter as suas semelhanças com a saudade dos heróis do mar. Vamos ouvir esta... Não, semelhança? Não, quem diz? Não. Semelhanças. Se ouve, não sequer, nem sequer. Não sei o que é que estás a falar. Semelhanças, não estou a falar em plágio. Mas pronto, sim, vamos ouvir esta música, porque de facto, pronto, é isso. Ela faz lembrar esse... Isso também faz lembrar outra coisa. Faz lembrar a música Sing Your Name. Sing Your Name and the rest will follow. Ah, não é isso. É Free Your Mind. Exatamente. mas aquela... Não, já ia começar a cantar esta da aquela do... Oh, caraças. Opa, não é assim. Black is black. I want my baby back. Nós temos os malquinhos a cantar para cada lado. I want a feature back. Oh, oh. What can I do? Cause I'm and I feel good. Já ouvimos a semana passada, Black is Black. Já. Então vamos embora. Olá então, a música é Terence Trent D'Arby com... Terence Trent D'Arby com Delicate. Ia dizer uma coisa ao bocado, mas não prolonguei mais a intervenção. Ontem gostei de ouvir, gostei de ter a companhia, foi ontem, mas foi ontem, à tarde, final de tarde. Pronto, um dia deste. Gostei de ter a companhia da VH1, que aparecem os... Não, foi na quinta-feira. Os 90s, 90s, não sei o quê. 90s, não sei o quê. E foi giro ver músicas como Everything I Do, I Do It For You. Uhum. Foi número 1 do European Top 20. Uhum. Em 91, depois. E depois começou outra, que era da Lila... Wanda Stewart. Não, Wanda Stewart é portuguesa. A coisa do Rod Stewart. Não sei o que é Stewart. É que é só instrumental a música. Depois mete um trompete. E mal começou. Eu ouvi a música e ouvi o título. Fogo, eu conheço isto. E deixei-me estar logo no meio da música. Lembrei-me. Era também do European Top 20. Mais um sinal carrado da antena web e instrui a pessoa. É, eu conhecia aquilo por causa do European Top 20 de 1990. Deu Nirvana, deu a Whitney Houston a cantar E diz a minha mãe, olha a Rihanna e eu é parecido. Olhou para a Whitney Houston e disse que era a Rihanna. É capaz de ser tia dela. E o meu pai até estava a lembrar-se, é Mariah Houston. É, por... E ele estava a dar o... E a minha mãe dizia que era Lady Gaga. Ora bom, a minha mãe começou a acertar isso. Sabes que ela tem uma música nova? Qual delas? A Britney Spears tem uma música nova. Qual das músicas? Já não sei o que é novo hoje. Chama-se Love to Love You. Ah, conheço, não. Já viste aquilo que eu te disse? Um vídeo da Lady Gaga às 11. Quer dizer, a tua irmã e tu nem sequer cuidas dela. Tens de estar atento. Tem 13 minutos e tal no vídeo. Hás de guardar 13 minutos e tal só para assistir ao vídeo. Sim. Eu vou assistir a muita coisa. Vou ouvir a música, eu estou, não é? Vais ouvir. Que ela fala francês e tudo. Uau. Ah, pois é. A tua irmã é muito couture. Tem mais couture do que tu. Do que só um ser. Ser não é irmão, por não. É. É, acertei, que até ganhei. E como é que é irmã? Frère. Não, ao contrário. Ser irmã foi... Estava a achar estranho, vou acertar a primeira. Chega para lá agora. Vamos ouvir uma melodia de um grupo que eu não faço ideia quando é que surgiu. Sabes quando é que foi? Não. Pronto. Estás com frio. Que vais abrir, está um congo desgraçado. Posso abrir lá a ventana? Tá, não tá calor, pá. Está um ar perfumado. Por cima apanhar o ar do lado de fora. Está um ar perfumado, não fui eu. Está bem. Enquanto tu falas, eu vou apanhar um bocadinho de ar. Ai, o caraças. Ah, sabes quem é que faz parte dos Caroma? Eu conheço a voz feminina de Lagoada. Não, por acaso é mesmo o Rui Costa. O futbolista? Oh, o que era guitarrista do... Baixista do Challenge 4. Ai, baixista. O que era baixista do Challenge 4 e teve na Filarmónica Gil. Que giro, está nos Caroma. Bom, os Caruma interpretam uma melodia... Ah, ainda bem que vais por aí, que agora vou explicar aqui aos ouvintes. No outro dia estava eu... Isso não é estava, é andava. É, tu estás-me a dar cabo o casaco e vais levar na focela. Pá, estava aqui em cima, que não vais aqui em cima. É isso, é. Estava eu a deslocar-me no meu automóvel na minha viatura, quando na rádio Antena 1 passou... Passou uma... É, num rádio eu sou capaz de ouvir, até não é? Tu és um podcast? Mas eu não sei o que é isso. Isso é muito fino para as minhas posses. Mas as gravadas descarregas do Instagram e ouves na rádio, no carro. E como é que eu ouço no carro? Num MP3. É, isso é muito fino para as minhas posses. Ah. Ora, caraças. Tu que é? O teu carro não tem todos os CDs? Não, tem cassetes. Está mal. Pega lá. Está mal. Bem-te avisei. E então eu estava a deslocar-me... Ah, eu tenho. Estava a deslocar-me na minha viatura e ouvi alguém a dizer: estes olhos não são património, estas pernas não são património. Lá, que é isto? Temos música da Associação Pornográfica Portuguesa. Mas como se, quase automaticamente. Queres já se rir, José Ceguinho? Tu já sabes o que é que vais falar a seguir? Não sabes. O que é que eu vou falar a seguir? Para falar, finalmente alguém diz que isto não é património. Ah, não. Olha, ainda não chega, porque ontem à noite já deu não sei o que de fado, outra vez na RTP. O cantar alentejano agora? E para o ano, o cantar alentejano? Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Não sabes, não sabes da última, sabes? Então foi o que tu disse, não sabes? Oh. Caso não foste o que me disseste. Então disse aqui na emissão, está gravado, vamos ouvir? Vamos ouvir. Eu disse aqui na emissão, não foi o alentejano, foi o transmontano. Cantar alentejano, canta transmontano, isso não existe. Então foi o cantar alentejano. Então foi a dieta transmontana. Não, dieta mediterrânica. Ah, é, foi o que eu disse. Ah, sim, mas o cantar alentejano também. Então foi o cantar alentejano e a dieta mediterrânica. Então foi o que tu disse aqui na emissão. Vamos ouvir a emissão em que o Fado ganhou, tu vais coisas. Foi na semana passada. Achei piada. Para já, este grupo e esta música faz-me lembrar os Vives em Suta. Não sei se faz a mesma coisa, nem faz. Faz-me lembrar os segundos Vives em Suta, que é um grupo que eu também admiro. Não conhecia Escaruma lá nenhum, e pelo que eu sei, é um grupo até recente. Esta música, pelo que eu li, é de 2010. Passou já na janela aberta. Não é 2010? O álbum está em 2010, mas ou seja, em 2009. Fogo, estou a falar da música, pá! O single, é 2010. Então, cala-te! Mas esta música diz-me, toca-me, tem relação comigo em vários aspectos. Comecei por esta parte, os acessórios não são património, estas... A seguir diz, os ciúmes idiotas, as conquistas, as derrotas, medo, é medo, muito medo de falhar. Ora, aqui está, um centro de muitas decisões e de muitas rotinas de maioria das pessoas. Há medo de falhar, há medo de agir, há medo de avançar. E porquê? Há ciúmes idiotas. Estes ciúmes idiotas acho muito bem conseguido. Porque é mesmo o que eu acho. Há muitas coisas que as pessoas... Ai, aquele tem, eu não tenho. Ai, eu devia ter. Estupidezes. Gosto do início da letra. Nossa Senhora do Cis. Fica à vontade para meter o nariz. O vizinho de um lado não dá conta do recado e já não sabe o que diz. Ora, outro aspecto em que eu concordo plenamente. Esta coisa do vizinho de um lado que já nem sabe o que diz. Já, não sei se é essa a intenção que eles queriam dar, mas... Já fala tanto, e a falar precisamente do vizinho de um lado, já nem dá conta do recado, já nem sabe o que diz, porque já falou tanto, que acho que há uma certa altura que começam a falar mal só por falar. E já é vício, e já, mesmo que não haja nada de errado para apontar, inventam. E há, meu. O senhor, que nem sequer é doutor, nem tudo o que é parece... Cala-me de divagação, filosofias que se focam a razão. Esta letra está bem conseguida. Mais abaixo... Parece o Carlos a falar. Então, ai, minha Nossa Senhora do Cis, o que está a acontecer neste país? Ai, que saudades que eu tenho de comer um bife destes. Não. Ai, que saudades de quando mandava eu para onde foi esse teu de apogeu. E aqui é o Nuno a escrever a seguir. Eu detesto a mesquinhez de quem não admite nunca o mal que fez. Eu tenho um poema que diz... eu arrependo-me e admito quando erro. E os outros? Costumam admitir que aqui eles dizem a mesma coisa. Detesto a mesquinhez de quem não admite nunca o mal que fez. Não achas que tiveram bem, que têm razão? Eu acho que sim. Eu já tenho vindo a dizer que a música... Tens falado, tens de estar aqui mais perto. Roubaste-me na cadeira. Senta-te no banco. Não sento nada. Então fala daí, anda lá. Mas dizia eu que... O que é que eu dizia? Ah, mas dizia eu que, de facto... Eu já tenho vindo a dizer, e meu tempo ainda também... Que a música portuguesa nos últimos 18 meses vá, tem tido uma evolução muito interessante. Temos poemas. Temos visto surgir projetos muito interessantes, não só em termos literários, mas também em termos mesmo musicais. Se tu reparas, esta música não é assim uma coisa qualquer. Tem melodia, branda, acelera. E depois. Delicadeza, vai. E é aqui que parece mesmo os Vives em Suta. E depois não sabe isso, mas em termos. Não sei, em termos instrumentais, não é aquela coisa de. Sei lá, não sei se já te aconteceu uma vez, tu ouves a Agatha, ouves a Micaela, ouves o Toy, ouves mais. Já com as. 30 artistas e pensas, epá, mas por que rei que o som do acordeão é sempre o mesmo? E batendo igualmente. Não tem nada a ver com o que eu te perguntei, não sabem? Estás a falar bem? Não, podias estar a falar mal, mas não estás a falar bem. Mas estou a dizer que... Tu vais notar sempre que você não achava. Estou a dizer que sim, e acho que a música portuguesa nos últimos tempos tem tido uma evolução muito interessante. E pronto, ia pegar na parte instrumental, não só em termos literários, mas também os poemas, nota-se que já há uma preocupação maior com aquilo que se diz. Em vez de se dizer, sei lá, imagina o artista A diz eu amei-te às 17 horas, o artista B diz eu amei-te às 5 da tarde, o outro diz eu amei-te às 60 para as 6. Pronto, quer dizer, agora já há uma preocupação maior em dizer mais coisas, em falar de mais temas. Para que esta música não fale de amor, que é uma coisa rara da música portuguesa. Rara, completamente, como é lógico, aquilo que se faz. Tem de facto uma evolução muito interessante. E esta música é só mais um exemplo disso. Acabaste? Já. Estava aqui à procura do... Porque eu já não me lembro da quadra inteira. Quando eu arrependo e admito quando erro. E os outros costumam admitir. Pois não sei. Regra sabes, geral, devias saber. Regra geral não, né? Ora bem. Um encontro de paciência. E continuando aqui a... As coisas. Não, pode ter a certeza que não vou estar à espera da delicadeza. Isso também é outra coisa que falta muita gente. É saber tratar, saber conversar com as outras pessoas. O homem de ontem era ainda mais parvo do que tu. Queria-me como quem quer um cão. Se eu encontrasse o homem de ontem numa rua escura, fazia-lhe uma breve confissão. Estes olhos não são património. Vamos embora, que já estou farto de falar. Gostava de encontrar um... Vamos ouvir Scaroma com a música Nossa Senhora do Cis, não é? É isso, não é? Yeah. Olha, não sei se dizer uma coisa, que assim vamos para... Não me deixaste acabar. Vamos ouvir Scaroma Nossa Senhora do Cis. Atentem bem à letra, a melodia também é bem conseguida. Que giro. Também faz diferença? Claro que faz. Vais de mandar aí uma musiquinha para o intervalo, é? Então mete aí. Ah, espera, tenho medo aí, vai. Mas para hoje. Queres ir para o intervalo, é? Não sei, acho que a seguir esta música é o intervalo, se tu dizes. Está bem, então não é a terceira? Então para que estás-me a perguntar se é para ir para o intervalo? Quem é que vem para o intervalo? Está na perguntar se é para ir para o intervalo. Por acaso não vamos para o intervalo? Era suposto dizer porque eu acho que encontrei o... Eu acho que encontrei o poema. Estás a perceber? Mas se calhar é só achar. Canto, falo sozinho, berro, por vezes até me apetece fugir. Eu arrependo-me, admito quando erro. E os outros? Também costumo admitir. É com este pensamento profundo, caros ouvintes, que terminamos a primeira parte da emissão número 63 das Escolhas Tuas, Escolho Eu, nesta tarde, manhã, noite, o que vocês quiserem, de sábado 10 de dezembro de 2011. Voltamos daqui a breves minutos. Nossa Senhora do Cis, fica à vontade para meter o nariz. Olha o vizinho do lado, não dá conta do recado e já não sabe o que diz. E é de qualquer maneira, faz-se tudo o que se queira. Fique sabendo, senhor, que nem sequer é doutor, nem tudo o que aparece. Cala-me.

aqueles que... Ah, burros, deixaram o microfone ligado enquanto a música estava a dar. Não era o CD que estava com risco, era... Estava a subir as horas mexerem-se com papel. Fechamos a primeira parte com o mundo e ao piano, abrimos a segunda com o mundo e ao piano. Olha, não vais falar, és tu agora, sabes que música que é, por acaso? Sei. Então sai daí, o que é que estás aí a fazer? Deixa-me estar a fazer aqui, para apresentar os músicos de momento musical, hein? Mais duas horas. Vamos lá, mete aí. Outra vez. Já, passou aqui. Não passou aqui? Não, está bem. Podes falar enquanto isto está com o seu fundo. Caros ouvintes, de regresso a este espaço radiofónico, cabe-me a mim apresentar a próxima música. Cabe-me a mim, não, isso é cabe-me a ti. Cabe-me. Vamos ouvir uma música lindíssima que se chama Menina Princesa ou Princesa Menina. É a minha princesa. Escolhi esta música em homenagem a um grande colega de trabalho, a um grande amigo, e que ainda há pouco tempo me falou precisamente neles, nos Virgem Suta. Perguntaram-me aos ouvintes, mas que história tem esta música tão recente na sua vida, estimado locutor e diretor desta estação? Que importância tem esta música tão recente na sua vida, estimado diretor de locução? Nenhuma. Mas a verdade é que, dado a falta de músicas para escolher a resposta a esta, optei por trazer uma que o agrada, ou pelo menos de um grupo que o agrada. Ora, ouçam esta bonita música. Tocada pelo Oscar Alhinho, inteiramente. Não é ritmos de fundo, isto mesmo é o que fazeu. É o que fazeu. Exatamente. Eu sei que não é fácil rodar, nunca senti. Vai-se aguentando a dividir. A substância ainda será melhor. A Virgem Suta. Eu sei. Estás a ver como afinal já tinhas tocado músicas com vários instrumentos e juntar tudo? Pois já, foi o que eu disse depois, quer dizer, já tinha feito isto. Eu sei, mas como tu não viste... é fácil. Os acordes são os mesmos. Sabes que música que eu estou a falar? toma conta desta tua casa. Não, deixa lá. Ou seja, eres virgem suda? É? Como é que sabe a música? Toma conta desta tua casa. Queres ouvi-la? Não. Está bem. É porque, para ser muito sincero, eu não... É a tua escolha, sabe o que é, é só para podermos isso, não para ficar contente. Escolhes a tua música. É porque não é assim, eu... Pensas ter a menina princesa, mas sabes que a verdade é esta. Qual é a menina princesa? Canta aí. Isso é giro. Essa música é das mais, até mais conhecida deles. Pois, mas eu confundo as que há muito antes aparecidas. Ora bem, deixa... Acima de si, sem dó, mas só um, hoje não está a chover, não. Pronto, está bem, já percebi. Vai escolher este assunto para eu ficar contente. Quero um beijinho a seguir. Pode ser. Obrigadinho. 33. Obrigadinho. Já ficam as próximas 3 escolhas, já para o ano e tudo. Hoje estou muito feliz, sabem? Hoje o Nuno deu-me 3. Estou muito feliz. Ai, o Nuno, peço desculpa, caralhadas. É lá, escolhão. Vamos à música, então. Vamos ficar com... Não, esta música... Não, história não tem, mas tem algum simbolismo. Porque... Também has de ter a tua menina princesa. Ou já tiveste? Já tive a minha menina princesa. Então, estás a ver como está. Que é uma menina que não volta. Mas já tive a minha menina princesa. Morreu? Não. Então porquê que não volta? Porque não tenho esperança disso, e mesmo que haja outra, nunca... Mas para voltar! Só não voltava se tivesse morrido! Olha, caraças! Não volta. Está bem. Não volta. Acredita que não. E daqui a 40 anos vamos estar a falar sobre isso. Não, ok, já não passo dos 100. Está bem. Mas de facto... Pronto, é um bocadinho. É essa simbologia, não é? Também é essa simbologia. Não, mas sabes que é uma homenagem, é uma espécie de homenagem às telenovelas portuguesas. Também. E é uma que eu assisti em particular. E agora que falas nisso, esta música passa a ter esse simbolismo. Sabes porquê? Porque essa menina princesa era a música de fundo de um casal cuja mãe não aceitava o namoro de ambos porque ela era de uma classe social inferior à dela. Ou achava ela, não é? Na verdade, ele sabia muito mais do que ela até. Mas quem é que não aceitava? A mãe dela. E o meu pai sabe que era assim. A mãe, o centro da história, a mãe não aceitava que a filha namorasse com um rapaz de um nível mais baixo. Mas é uma coisa curiosa, porquê que as mães são sempre as primeiras a fazer esse tipo de... Antes eram os pais, não é? Olha, ontem à noite estive a falar com uma amiga minha que disse que as mães aceitam muito mais facilmente que uma filha namore do que o pai. Mas escolhem muito mais os namorados do que o pai. Não sei. Porque te foste embora. Canta aí a princesa. Menina. Não sei cantar a música e não canto. Estás sempre a dizer num. Já não conheço, tu gravas do... Num queira fazer parte das estatísticas. Não é num. Não. Num é. Num é que digo num. E num que não é num. Está bem. Então, mas se um dia a princesa voltar... Aí vais-te calar. Se um dia a princesa voltar e não volta, sabes porquê que não volta? Vou explicar porquê que não volta. Estás explicando lá, porque Porque se ela alguma vez voltar, não será princesa, será rainha. E não é questão de ser romantismo, é questão de criada é outra. A criada é outra? A idade é outra. A idade. Ela certamente que já namorou com outras pessoas. É como tu. É como eu. Estás a namorar agora. Exatamente. Olha, o meu pai no outro dia até ouviu-nos a fazer a... Frisa! Franca do mal! E diziam, os outros já começaram por menos. É assim. Isto agora não está na moda, filho, por isso a gente pode aproveitar. Qualquer ideia é obrigatório, já disse. Mas... Antes era proibido, depois começou a poder-se falar, agora é permitido, porque eles já vai ser obrigatório, já disse. É verdade. Não, mas sabes que é isso. A vida já é outra, se alguma vez voltar já não será aquela princesa. Ainda que há uma coisa que eu tenho a certeza, não é? Acho que muitos sentiram isso, talvez só o primeiro amor, que é, caso esse primeiro amor volte, uma espécie de regresso a casa. Não sei, a vida de cada um é outra, e eu estou a falar pela minha. E pronto, e sou muito feliz como estou. Sou muito feliz pela vida que tenho, pela vida que tive. Mas pronto, mas é sempre aquela coisa, não é? É como tu agora, se de repente voltas à casa onde moraste enquanto eras miúdo. Ah. Não é? Ah, bem. Se calhar até vais voltar e até vais gostar e até gostarias de voltar lá a viver, mas nunca sabes a coisa. Porque ainda é outra. Percebes a ideia? Por acaso comigo não seria bem, porque eu já fui há algumas vezes à casa onde eu vivi até aos 11 anos e gosto sempre de lá voltar. E para mim moravam outra vez. Estás a ver? Sim, é o que eu estou a dizer, mas nunca. Estás a ver? Mas nunca seria a mesma coisa de quando eras criança, porque a idade é outra. Está bem, já foi há 70 anos. Pronto, mas é o que eu estou a dizer. Mas percebes é onde eu quero chegar? Já que eu percebi, vai ficar sendo... chegar até o teto? Eu juro. Pode ser. Embora não sendo precisa, seria rainha. Por isso mesmo. Não por. Porque é mais bonito. Como é que é a música? Que eu confundo hoje. O género deles metem músicas muito parecidas. Olha, vamos lá então. Vamos lá, música. Não, vai ter da princesa. Veja isso, pá. Conheci a menina de olhos escuros, tão bonita que é. Fica corada quando a beijo na boca lhe digo: abraça-me, amor, não te quero perder. E a seu lado meus sonhos tomaram formas que nem ouso contar. Cruzei os céus, rasguei mares de frente do avesso, e quem quer que visse me via dizer. Conheci a menina princesa, gosto framboesa. O tempo não apaga o paladar. Conheci a menina princesa, corpo rebuçado do canto que procuro onde estiver. Conheci o seu jeito carinhoso de falar e a brincar. Pouco a pouco o meu pé foi pisando o seu espaço, e um dia já à noite ao pé dela chegou. Desde então estou certo, ajustei as minhas contas com a vida. Nada falta ganhar, não me vejo perder por coisa nenhuma o prazer de dizer. Conheci a menina princesa, gosto framboesa. O tempo não apaga o paladar. Conheci a menina princesa, corpo rebuçado do canto que procuro onde estiver. A Dalila Carmo entrou agora com a Rita Salena, pá! No Homem de Sá não está nessas novelas. Mas a não é o Homem de Sá, mas tenho uma voz parecida. Ah, uma voz parecida, mas não sei como é que chama o homem. É um ator conhecido, mas pá. Ora bem, a última... Olha o meu órgão! É bem feita. A minha última escolha de hoje é, para mim, do grupo português que mais bonitas, que mais melodias bonitas produziram. Isso que ainda produzem, mas agora não estou tão atento. E o grupo que manteve maior regularidade no nível superior, o que é que eu quero dizer com isto? Que conseguiram ao longo dos anos, desde 85 até cá, até agora, manter um nível regular, mas um nível por cima. E não um médio e depois baixo, médio e baixo. Não. São os Madre Deus, um grupo formado ali para os bairros de Alfama, se não foi em Alfama, faz conta, foi no bairro qualquer de Lisboa. E mais uma vez vamos ao Pedro Aires Magalhães, que foi um dos fundadores. Foi ele, já fora dos Heróis do Mar, como é óbvio. O Rodrigo Leão, um homem que ouvimos aqui há duas ou três semanas, acho que foi há duas. O Francisco Ribeiro, também já falámos aqui, o homem que morreu no ano passado. Faleceu em setembro de 2010. O Gabriel Gomes e a Teresa Salgueiro. Concordas que é uns Madre Deus bons, muito bons, antes da Teresa Salgueiro? E uns Madre Deus meio disfarçados depois da Teresa Salgueiro? Então vai para ti, pá! Durante a Teresa Salgueiro, eu acredito que os Madre Deus foram o seu auge antes. Não sei. Depois. Depois sim, uns Madre Deus disfarçados da Teresa Salgueiro, sim. Vamos escutar a música tal como a saudade. Não sei se já repararam, mas nas três últimas edições que eu tive a prioridade, as escolhas foram sempre portuguesas. E hoje também. Primeiro com a saudade, depois com o Nosso Senhor do Cis e agora com o Pastor, que estamos a ouvir aqui música de fundo trazida pelo Oscar. A verdade é que, além da sua melodia muito bem conseguida, na minha opinião, e do seu poema também bem estudado, bem pensado, a verdade é que esta melodia, denominada O Pastor, tem também significado pessoal para mil caralhadas. Ao dia 22 de junho de 2007, quando a Milker começou uma relação mais próxima com alguém numas determinadas escadas. A verdade é que, na noite seguinte, 22 de junho de 2007, foi uma sexta-feira, na noite seguinte, sábado 23 de junho, para as pessoas que são de Porto, Braga e outras cidades, sabem que é a véspera de São João, noite de 23 de junho, é noite de festa na geral. E eu voltei ao mesmo sítio da noite anterior, dia 22, e quando estou a deparar-me, a percorrer os últimos metros, a chegar ao cais de Gaia para ver o fogo de artifício que sairia exatamente do meio do Rio Douro, eis que já está a ser preparado exatamente esse, precisamente o espetáculo do fogo de artifício, mas pela primeira vez na minha vida assisti a um espetáculo de fogo de artifício acompanhado por música. E a música que não era uma música aleatória. Que ouvia-se uma música, depois soltava-se um foguete, soltava-se fogo e ouvia-se música. Não, senhora! O que estávamos a ouvir estava relacionado, tinha o mesmo ritmo e por vezes até as cores indicavam o fogo do artifício. E ora, a música que estava, a primeira música dessa noite de 23 de junho de 2007 no Rio Douro, foi O Pastor dos Madre Deus. Bonito, calmo, com aquela que mal eu cheguei ao local, deparei-me, olha que música tão bonita. Na altura já achava das melhores que se conseguiram em Portugal, agora comigo aumentaram o ritmo e no tempo. A verdade é que, apesar dessa noite começou muito bonita, depois a coisa começou a piorar. De repente, Nuno Miguel tentava dirigir-se para um lado da Porto, estava de um lado da Gaia, mas ao chegar à Ponte Luís I, na última rampa, deparou-se com uma enchente. Já depois do fogo do edifício acabar, as pessoas não se mexiam. Era tanto o avolumar, eram dezenas, talvez centenas de pessoas a querer ocupar o mesmo espaço, todas elas a querer ao mesmo tempo atravessar Gaia para o Porto, pelo mesmo sítio, a Ponte Luís I, tabuleiro inferior. E de repente todos ficaram encalhados. Lembro-me eu de ver crianças a chorar à minha frente, bebés e as mães aflitas, algumas quase a cair ao rio da parte lateral, da parte esquerda. Tinha lá um pequeno corrimão e as pessoas debruçadas sobre o corrimão. Eu é hoje que não saio daqui. Algumas a sentirem falta de ar, outras a sentirem-se mesmo mal, a começar a chorar, e eu ali no meio, numa situação inédita para mim. As pessoas gritavam, para trás, mas eu, lá no alto, estava quase no topo dessa rampa, olhava para trás e as pessoas só chegavam e chegavam, e cada vez se acumulavam mais, e em vez de compreender a aflição que se vivia ali e começarem a afastarem-se, a deixar espaço para as pessoas recuarem, não, eram cada vez mais a aproximar-se. Foi então que a Ponte Luís I, que até aí estava fechada, e foi por isso mesmo que deu-se o acumular das pessoas, porque não era permitido passar na ponte logo a seguir ao fogo ter terminado por causa das vibrações, quer de um lado do Porto, quer do lado de Gaia, as autoridades responsáveis e locais concederam a passagem e o ambiente acalmou. Conclusão da história. Uma noite depois de uma noite marcante, tem também uma noite marcante, pelos piores motivos, foi a situação até hoje em que me vi mais perto do falecimento. E no final, acabei por não atravessar a ponte rumo ao Porto. Fiquei mesmo pela cidade de Vila Nova de Gaia, lindíssima cidade onde me encontro. E pouco depois estava a voltar para casa naquela noite de 23 de junho de 2007. Esta é a explicação. Além de ser uma melodia muito bem conseguida, como já disse, lembra de imediato essa noite de mil caralhadas. Neste mesmo pedaço que nos despedimos, até daqui a 3 ou 4 minutos, vamos escutar a faixa número 2 do segundo álbum de estúdio dos Madre Deus. Em 1990, a banda portuguesa lançou o seu trabalho discográfico intitulado Existir. E então, a música mais conhecida deste álbum, e talvez a mais popular de todo o historial dos Madre Deus, era a faixa número 2 de Existir. Com 3 minutos e 42 segundos, vamos escutar, quando o Oscar acabar a música, que espero que seja hoje, O Pastor. Avec ta dent longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie de Ressin. Et je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce matin-là, il y a un siècle, il y a une éternité. Vas-y, Franck. Non, Franck, ça serait sûr. Ah. Ça voulait être bien, t'as besoin. On ira, on te verra comme tu. Et l'on ensemble encore lorsque nous serons tu la vie en main. que a seguir vamos ouvir o Gramontão. Saio daqui para sentares? Não, já sei que não vais sair. Então pronto. Prontos. Então, agora muito sério. Caros ouvintes. Ah, até aqui não foi sério a música? Foi. Ah, estava a ver. Mas não, mas é apenas que eu vou falar da série, na edição de hoje. Quer dizer, a primeira não, a segunda vez falei da Alemanha e da Rússia também. Mas pronto. Ora, vamos lá então falar de uma música, de uma escolha que de facto a mim me diz muito. Vaca de Fogo, não é? Exatamente. Estava a ver se não acertava o nome da música. Sim. Ora, a música que se segue, estimados ouvintes, chama-se Vaca de Fogo. A Vaca de Fogo. É uma música lindíssima. Na minha opinião, é a melhor música que alguma vez Portugal já conheceu. Porquê que a cadeira está estranha? Não tem nada. Mas dizia eu então que é de facto uma... Para mim, a melhor música portuguesa que alguma vez já se fez. Tudo bem. É uma música cantada com... Não sei explicar, mas aquela expressão do soltaram uma vaca em chamas com um homem a guiar. Faz-me lembrar uma tarde de sol, crianças sem ir à escola, alguém com tom de voz meio já de gasto pelo tempo, mas com uma dureza nas mãos, uma firmeza, uma rudeza assustadora. Faz-me lembrar... aquilo que é Portugal. Uma ruazinha onde passam poucos quando passam por os carros, há uma igreja, e essa igreja, de facto, de tarde está praticamente vazia, só está aberta, digamos, para confissões, coisas do género. Não é, de facto, uma... Não é, de facto, algo que esteja, por assim dizer... Não é, ou seja, não é, é de facto numa cidade pequena, é numa terra pequena. O céu está azul, o sol brilha, faz um calor tórrido. E há essa vaca em chamas que aflita, brade, já sem haver qualquer tipo de... Não é? Por um lado, as pessoas vibram com aquele sofrimento. E por outro, o homem vai a guiar a vaca, porque ela já está, já não sabe... Enfim... Não sei explicar, mas o cenário é mesmo este que eu tenho. Ao mesmo tempo, é um cenário de, à exceção desse fator, há uma enorme calmaria. Há as cebes nas... Enfim, nas que saem das, dos parapeitos, não é das janelas, mas se consigo, no fundo dos muros, não é? Imagina uma casa, por exemplo, com um portão, tem um pequeno quintal com um portão, e esse portão saem cebes desse quintal, desse portão, dessa... Sabes, como se tu vais na rua, tens que desviar para não ir contra essas coisas. Pronto. E é essa a imagem que eu tenho. Exatamente essa imagem que eu tenho. Mas um calor tórrido a bater nas... um sol enorme a bater nas paredes, misturadas com esse verde, essas cebes, com o azul do céu e com o cor de chão do paralelepípedo que se pisa. Ao mesmo tempo, do outro lado... Há uma sombra por muros mais altos. Há uma fábrica lá ao fundo. Uma fábrica, uma cerâmica. Há a campainha para os trabalhadores e há essa vaca em chamas nessa rua estreita que naquele momento parece mais larga e há ao fundo quem vira à direita anda um pouco por esse caminho aí já meio de paralelepípedo, já meio de terra batida com o sol a bater pelas costas, vira à esquerda e é aí que está a porta dessa igreja. Depois de passar essa porta da igreja, há uma... ou seja, no fundo o piso muda, um piso mais alcatroado, mais asfaltado. É uma espécie de um largo. Digamos, o sol continua a ser forte, mas como é lógico, a área de calor é maior, portanto o calor que nós sentimos é menor. E apesar de ser um calor de facto tórrido à mesma, a imagem que já tem uma imagem de maior, portanto, mais liberto, já passam alguns carros, coisa pouca, até porque é um largo e não passam ali, digamos, não passam tantos carros. Um largo mais para as crianças, para os miúdos ganharem a bola, enfim. Há uma escola lá perto, onde as crianças estão a aprender, saem às 3:30 da tarde. Àquela hora, 5 da tarde, já muitas regressaram, algumas estão a brincar na rua, outras estarão em casa a fazer os seus trabalhos de casa. E ao mesmo tempo que essa situação vai passando, que essa vaca em chamas já passou, há tempo que, à medida que isso vai passando e que o sol vai saindo daquela rua, à medida que vai ficando mais escuro, é impressionante porque essa rua, digamos, tem as luzes da rua, tem os sons de uma Mega Drive do miúdo que joga depois do jantar, mas o sol já foi embora e vai voltar no dia a seguir, mas não mais da mesma forma do que aquela que aquele dia voltou e que aqueceu e que mostrou aquele cenário. Perguntas-me, que terra é esta? Que cidade é esta? Que história é esta? É tudo o que me transmite esta música. É tudo o que me transmite esta música. Não sei se existe este cenário. Não sei se existe. Há algumas semelhanças, de facto há. Mas, por exemplo, quando o sol bate nesta rua, onde passam de facto poucos carros, mas não há nenhuma cerâmica aqui perto, já houve, mas não há, mas o sol nunca bate pela direita. Aliás, o sol nunca bate pela direita, bate sempre pela esquerda. Só se for de manhã, mas como ali as casas são mais altas, não se nota. De todas formas, o sol, quanto muito, bate de trás, nunca de frente, isto tem saído aqui, nunca de frente, e tem a ver aqui uma lógica à esquerda, nunca de frente, e nunca do lado direito, bate sempre do lado esquerdo. Portanto, alumia mais o lado, faz mais sombra. Ou seja, há algumas semelhanças num ou noutro ponto. Há de facto uma igreja aqui perto, mas sinceramente nem sei se é ou não essa. Se é essa igreja, nem se é pequena, nem se não é. Nem o que é que há à volta dessa igreja, se há um largo, se não há nenhum largo, se há uma rua de paralelepípedo, se não é. A verdade é que é extraordinária a quantidade de imagens que esta música me transmite. E depois da voz da Teresa Salgueiros. Faz-me lembrar aquela jovem, eu não sei se ela tinha na altura essa idade ou não, mas pronto, aquela jovem bonita de 20 anos que andou a estudar, que chegou longe na vida, que andou a estudar, que saiu da universidade, que tinha os seus amores, mas que era ao mesmo tempo tão harmoniosa, que tinha as suas aventuras, que chorava de quando em vez, mas que conseguia com alguma facilidade dar a volta por cima, que era uma pessoa com uma grande confiança, uma autoestima enorme. Não sei explicar. É uma sensação tão grande de imagens que esta música me faz. E eu não sei, eu não consigo associar nem a nenhum lugar onde tenha estado, nem a nenhuma pessoa que conheci. Não consigo. E pronto, esta música diz-me muito, muito, muito, muito, muito, muito mesmo. Em termos de imagens, de locais, em termos de viagem, esta sem dúvida é a música mais especial que eu já escolhi aqui até hoje. Aquela que mais me faz viajar, aquela que mais me faz sonhar. E pronto, é por isso que eu escolhi esta música. Fogo! A quantidade de coisas que tu retiras desta música, nunca tinha pensado nisso assim. E também só para ti, cada um tem a sua imagem pessoal. E para ti, a imagem pessoal desta música é isso tudo. Que é a grande descrição, não é? É. Acho que eu tinhas falado desta música. Não, nunca tinha falado dela. Pronto, faz agora, muito bem. É das escolhas mais escolhidas, bem escolhidas. E a prioridade não é tua, é só uma resposta. Exatamente. Sabes que esta é a faixa número 3 do primeiro álbum deles, Os Dias da Madre Deus, lançado em 1987. Por acaso não sabia. Mas quer saber. Faixa número 3. 5 minutos e 1 segundo. Está bem? Pronto, está bem. Hoje nós escutamos na emissão número 63... Acabou? Ir ao Mar e Saudade. Depois Terence Derby Needs. Como é que é? Terence Derby com... Terence Derby com Delicate. Delicate. Depois escutamos Escaruma com Nossa Senhora do Lis. Os Fiji Suta com Menina Princesa. Como é que é? Princesa? Menina Princesa. Madre Deus com O Pastor. Madre Deus, a Vaca de Fogo. Esqueci-me do Pastor. Como é que é o Pastor? É isso. É engraçado que o Madre Deus, para, por exemplo, aqui na todas as faixas dos dias de Madre Deus, as faixas chamam-se As Montanhas, A Sombra, A Vaca de Fogo, Os Pássaros Quando Morrem Caem no Céu, A Península, A Cantiga do Campo, A Marcha do Oriental, A Cidade, A Andorinha, O Brasil, O Meu Amor Vai Embora. Repara que eles metem o A, metem sempre os segmentos artigos. Isto há de ter algum significado, sabes qual é? Nenhum. Ó chefe, já me despedi, já estou partido, vamos embora, agora só para a semana. E também me embora, pessoal, vou embora para a minha casinha. Uhum. Vou embora, vou comer uma bola de Berlim. Ai não, agora vai ser uma bola de Moscovo, que é para ser diferente. Está bem. Vai ser uma bola de Moscovo. Sabes que há bola de Berlim de chocolate? Sabia, é muito boa. É muito boa, por acaso o jogo. Porque não tem na quarta-feira. Porque a mim parece muito boa. Até tu aquele creme branco. Enjoativo. Então não estamos a falar da mesma coisa. Eu comer não tenho desses cremes. Ah, há dois tipos de creme, não é mesmo? Ah, tá bem, então. Há um que é creme Nestlé, que é esse, e há outro que é... E já reparaste mais uma vez se tiveste estragar tudo, não é verdade? Porque há! Normalmente, porque há! O Delicate é a única música que não é portuguesa. É tudo depois. Também é preciso. O que quer essas estragas de tudo? Como é que parem? Não é preciso a gente ter música estrangeira para... Parem par já acabou. Há muito tempo. Ih, há que tempo. Estás a dizer que parem par já acabou? Estás a falar de parem par já acabou. Porque há. Porque há, olha, porque coisa. Porque eu achei que... Não, eu não te perguntei porquê, é só para te imitar. Ah, porque há, está bem. Meus senhores, para a semana estaremos cá no dia 17 de dezembro para a emissão número 64, um programa considerado... Não sabes? Que é no próximo sábado que vamos estar aqui, é? Não sei. Ah, pois é. E depois se isso não for, vamos depois fazer um tal, já pensei que estávamos a gravar no dia 16. Por exemplo, não é? Está mal, não pode dizer, vamos aqui para a semana. Para a semana pode ser amanhã, não é? Para ti amanhã. Para mim é só segunda-feira, mas para ti amanhã. Emissão 64. É mentira? Estou a mentir? Não estou a mentir, não? Emissão 64, que terá um nível consideravelmente mais baixo. A escolha será o primeiro do Carlos Bonaparte. E, portanto, tem que me limitar ao que ele escolhe, portanto... Vais ver, vou escolher... Olha, vou deixar assim, olha... Boca aberta, vais ver. Então, fica aí, boca aberta, como é que é? Não sei. Com a boca abrida. Vais ver. Olha, vais chegar assim... Ah, que ele escolheu boas músicas. Claro, eu escolho sempre boas músicas também, que é a diferença. Sim, mas continua. E voltamos para a semana. Daqui a 7 dias. Aqui vai que vamos gravar na sexta? Sabia. Mas vê, olha, vê. Estás de acordo comigo, vias? Pois a emissão tem 2 horas e 10. Mas vê, é fixe, dá para fazer uma história de Eurovisão mais tarde. É. Mas vês? Ah, não, mas... Essa lixa sou eu que monto e me ocupa mais aqui um e para nunca mais acabar. Ah, porque hoje pode ir para mais cedo? Ai, não pode nada, porque depois é coisa. Porque hoje não há uma luz. Ao redor desta fogueira... Antes que eu me queime, vou embora, fogo. Vou-te meter no meio dela... Ai, no meio dela? Quem? Da fogueira. Ah, isso... Ah, eu assim já não ia embora, mas assim já vou. Então, mais pessoal, então, até para a semana, antes que eu vá para a fogueira. Antes que eu faça de mim uma vaca de fogo, vou embora. Depois... Por acaso começámos com fogueira e acabámos com a vaca de fogo. Que engraçado, olha, foi de propósito. Foi. É? Já tínhamos estudado isto. Foi combinado. Aliás, este programa nota-se claramente que é previamente delineado isto. Sabes que por acaso, sabe uma coisa muito rápida? Sabes que por acaso tive a ver as nossas escolhas? Já era para dizer isso há um bocadinho, esqueci-me. Então diz. Sabes que tive a ver as nossas... Ei, a gente escolhe cada uma. Porquê? Fogo, cada um se encontra a mesma com a outra. Às vezes tu, às vezes eu. Às vezes, quase sempre tu, raramente eu. Estás a falar de estilos musicais? Não, tu falas genericamente, vejam que eu fui lá ver a lista. Então, não sei o que é que quer dizer. No estilo, sim, é algo de género. Tu escolhes uma música tipo rock. E eu depois escolho um fado. E depois eu escolho um fado. Depois eu escolho um fado e tu escolhes. Acho que estás meio bêbado, não é? É riquiano. Ah, eu acho que estás meio assim, xau. É da bola. É. Hoje há um Real Madrid Barcelona. Quem é que ganha? Ei, a sério? Quem é que ganha? É o Ronaldo, o Madrid. Tá bem, então. logo andamos à porrada que eu quero ganhar Barcelona. Está bem. Estimados ouvintes, vamos lá ver se é a 15ª vez que me despeço. Na emissão 64 cá estaremos, então fiquem com o Madre Deus e a Vaca de Fogo. Não fala? Agora sou eu. Ah, está bem. Não sabia. Pronto, então até para a semana. Divirtam-se muito. É? E atenção porque ao Benfica Marítimo, hoje já foi ótimo. Não. Não vai ser. Ah, vai-te pronto. Então, ao Benfica Marítimo, atenção. Lancem foguetes. Queimem cadeiras, porque isto aqui é o desporto. E eu acho que sim. E quem é que conta quem é que joga o Porto? Ai, com o Beira-Mar. Ei, com o Guarago. Está bem. Pronto, coisa com o Guarago para o Beira-Mar, não é? Vou-te meter na fronteira. Pronto, até para a semana.